aquele moleque que passou veneno. Não desacreditou em nada, certo, irmão? Levei meu pensamento a Deus aí. Acreditei. Tamo aí mais uma vez dando um salve aí pra dona Josefa, minha mãe guerreira. A toda a rapaziada aí, a comunidade toda. Todo o povo pobre da periferia de São Paulo e do Brasil. Muita fé em Deus. A ideia certa é essa, sanguear. Pode crer. É isso aí. E também pros irmãos que estão passando veneno, pros irmãos que estão do outro lado do muro.